telefone para contato é o 71994832-66. E o WhatsApp também. A Rocha. Quase ninguém vê, quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te ver. E... ah, e sai sem eu dizer. Não escondo quanto eu gosto de você. O coração dispara, tropeça, quase para. Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro. Sem medo, descansa teu segredo.